chega forte na caixa de noite, azul, sou o blues, fazendo flow da morte igual Shaku, bem misturado, pouco salpicado, não cru, mas aprimorado, fortificado, a fio cu. Quando ela desfila, eu sinto aquela linda brisa. Quando ela sorri, eu sinto que ela é minha, fazendo aqueles passos loucos que contagia. Fico louco, bobo, com jogo de nostalgia. Ritmo se aprimora, vão se afinando as notas, sem frase repetida, estou observando uma aurora. É biorgânico, só melhor no jardim botânico, resgatando o old school, isso sim unânimo. Desde cedo vim lutar, sem medo vou chegar. O rap chega lá, só um peso pra somar. É o tempo de mudar, tempo de inovar. Está na hora do concerto se espalhar. Vem pra pista agora, baby. Vem pra pista, vem dançar. Vem pra pista agora, baby. Chama as mini, vem pra cá. Vem pra pista agora, baby. Vem pra pista, vem dançar. Vem pra pista agora, baby. Chama as mini, vem pra cá. Agitando bailes, me se vendo em white hat. Manhattan, Central Line, tudo vale, I'm back. Giro os discos, vários tracks, Jackson 5. Ouvindo o ritmo, Phil Collins in the air tonight. Indo pra qualquer canto desse mundo, fly high. Olhando o céu, sky, groove, raridade atrai. DJ Wintaide, Chimaia Racionais, Black Music e meus ancestrais. Muito mais, são vários clássicos, como sou Isaac Hayes. No palco sou o Batman, fora Bruce Wayne. Sempre honra seu pai, sua mãe, isso é base. Foram anos de luta, só vivo a verdade. A cena é disputada nas várias áreas variadas, anjos criam asas, inimigo, nada estraga. Estou virando o astro, Aston Kutcher, não fiquem parados, fiquem ligados no clube. Vem pra pista agora, baby. Vem pra pista, vem dançar. Vem pra pista agora, baby. Chama as mini, vem pra cá. Pista agora, baby. Vem pra pista, vem dançar. Vem pra pista agora, baby. Chama as mini, vem pra cá. Vem pra pista agora, baby. Vem pra pista, vem dançar. Vem pra pista agora, baby. Chama as mini, vem pra cá.